Uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nessa tarde, nós vamos falar sobre um tema que para alguns pode parecer que não tem uma ligação direta com a sua vida, que é uma das passagens do Evangelho, quando Jesus ensinou: não separeis o que Deus juntou, que é um dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, também no capítulo 22, explicando por que a razão de existir o divórcio. Né? Só que antes de desenvolvermos esse tema nesta tarde, nós vamos lembrar um ensinamento de Jesus. Quando ele disse, né, para que o homem buscasse primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais lhe seria dado. Jesus respondeu isso, né, disse isso, após fazer algumas considerações de que o homem não deveria viver perturbado, tumultuado, preocupado com o dia de amanhã. Não deveria carregar aflições pensando no futuro, porque Deus sempre proveu o melhor aos seus filhos. Esse pensamento, esse ensinamento de Jesus, ele é muito importante para a nossa compreensão, né, de como poderemos atingir uma vida feliz em qualquer setor dela, em qualquer aspecto que nós possamos pensar na vida de uma pessoa. Ela, se buscar a realização do reino dos céus inicialmente, tudo mais será dado a ela. Então, a felicidade no lar, a nossa felicidade profissional, nosso bem-estar físico, a nossa boa saúde, tudo isso nos será dado se nós buscarmos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Foi isso que Jesus disse, que seria a garantia para a felicidade do homem na terra. E vamos, ao acompanhar hoje essa exposição sobre o matrimônio, o divórcio, nós vamos ver o quanto essa máxima também é aplicável nesse contexto, nessa condição da nossa vida, né? De estarmos ou não unidos a alguém. Esse é um tema que ele tem interesse para todos, entender a real dimensão do casamento, mesmo para aqueles que não se casaram, para aqueles que nem sonham em se casar, dizem às vezes até, ah, eu não quero me casar nunca. Muitos jovens se colocam dessa forma, porque já trazem concepções muito negativas do que seja o casamento. Porque quando nós vamos analisar tantas histórias, tantas situações de vida que nós vamos tomando conhecimento, nós vamos criando uma ideia de que o casamento é sempre uma experiência infeliz para as pessoas. Mas na realidade não é. É que, infelizmente, dada a nossa imperfeição, nós temos uma tendência a sempre supervalorizar aquilo que tem aspectos negativos e não reconhecer, não identificar aquilo que é positivo ou que demonstra resultados positivos na vida. Tanto é que essa ideia, né, de que o casamento ele acaba virando uma algema, ele acaba virando um momento de sofrimento, de dificuldade para o indivíduo, é algo que se generalizou na sociedade. E as pessoas concebem que o casamento é isso mesmo. Né? Me recordo que há poucos dias atrás eu vi na camiseta de um jovem escrito lá, game over, quer dizer, acabou o jogo, e o rapazinho todo triste, já com o seu traje de noiva, e a noiva toda feliz, prendendo ele ali no braço. Essa imagem, né, popularizada aí, ela acaba criando, né, ou ela é fruto dessas concepções que as pessoas têm, de que a união entre duas pessoas será necessariamente de lutas e dificuldades. Mas não deveria ser assim. As pessoas se tornam infelizes nos relacionamentos em decorrência de alguns fatores que nós vamos analisar hoje. E vamos procurar entender quais seriam as nossas atitudes, quais seriam as nossas ações para garantir um casamento feliz, né? Para que não precisássemos nos valer de um recurso que também é válido e também é aceitável, que é o divórcio, a separação. Mas entre essa situação de um casamento, de lutas, de dificuldades, e essa medida extrema, há uma série de coisas que o indivíduo precisa pensar e fazer antes de chegar nesse resultado final. Antes, vamos pensar um pouco lá no ensinamento do Evangelho, naquilo que Jesus falou sobre o casamento, né? Jesus, quando ele foi abordado pelos fariseus, e os fariseus eram religiosos na época, que sempre queriam pegar nas falas de Jesus alguma coisa que Jesus falasse que contrariasse os ensinamentos da religião de Moisés, que contrariasse aqueles princípios que eram aceitos pela sociedade da época, para usar essa fala de Jesus como uma justificativa para persegui-lo e combatê-lo formalmente. Por isso que em várias passagens do Evangelho, nós vamos perceber nesses fariseus, nos escribas, sempre pessoas com uma intenção maliciosa ao endereçar as perguntas para Jesus. E uma das coisas que eles vão perguntar é justamente isso. O homem pode repudiar a sua mulher? Veja, eles não perguntam do lado da mulher. A mulher pode repudiar o seu marido? Por quê? Na época, como muitos séculos depois, até os dias de hoje, era uma sociedade predominantemente machista, em que quem ditava as normas, as regras, eram os homens. Eles impunham muitas coisas. Por isso que, lá, nos princípios lá dos ensinamentos do judaísmo, quem tem o direito de dar o divórcio é o homem, não a mulher. Porque é uma sociedade machista, com concepções machistas, onde o homem, pela sua força, pelo seu predomínio sobre a mulher, ele ditou as regras. Então nós já começamos a perceber que muito do que se coloca como ensinamento religioso, muitas vezes está pautado no quê? Nos interesses de quem tem o poder. Jesus, ele, percebendo a situação crítica que ele estava ali naquele momento, percebendo que ele estava ali numa situação em que os fariseus tentavam comprometê-lo, ele vai contextualizar, ele vai explicar direito essa questão. Se o homem podia se separar da sua mulher. Naturalmente, Jesus não iria pegar naquele momento e falar que a mulher também poderia ter aquele momento em que ela decidiria, olha, pode sim a mulher pretender se separar do seu marido. Por quê? Jesus ele lidou com muitos preconceitos na época. Só que ele não podia combater todos ao mesmo tempo. Por quê? Senão você não consegue nem ser ouvido pelas outras pessoas. Quando você tenta esclarecer algo, você vai parcialmente desenvolvendo as explicações para o indivíduo, vai clareando o pensamento dele, até ele ser capaz de receber um ensinamento total. Então Jesus, ele não ia realmente, no tempo dele, se posicionar de uma maneira assim incisiva, dizendo que a mulher também, como homem, teria o direito de pedir o divórcio. Mas ele vai defender o direito da mulher quando ele envolve uma questão muito séria ali nessa questão do divórcio, que é a questão da afetividade que o indivíduo deveria ter na formação do seu par, do seu casamento ali. Quando Jesus vai, então, responder para os fariseus na época, ele diz que Moisés tinha permitido, sim, a separação, que o marido liberasse a esposa em algumas circunstâncias, por causa da dureza de coração dos homens, por causa da dificuldade de entenderem os problemas, as necessidades do outro. Por isso que Jesus consentia, assim como os ensinamentos de Moisés, assim como o judaísmo, também consentia de que pudesse haver uma situação em que ocorreria a separação. Quando os interesses do sentimento, do afeto, não estivessem ali mais envolvidos. Quando não existisse mais entre aqueles dois uma afinidade autêntica, recíproca, onde não existisse mais o carinho e o afeto. Quando chega nesse estágio em que os indivíduos já se tornaram até estranhos habitando o mesmo lar, para que não acontecesse pior, em decorrência da dureza do coração dos homens, então era permitido a separação. Foi isso que Jesus no seu tempo explicou e que ficou registrado no Evangelho. Mas que no princípio, quando o homem ainda não era tão iludido pelas paixões humanas, não era tão iludido pelas concepções terrenas, quando o homem ainda guardava uma pureza do seu início, da sua evolução como humano, ele tinha condições de viver harmoniosamente com a sua parceira ou o seu parceiro. E é isso que hoje nós devemos pensar quando analisamos a questão do casamento e do divórcio. Nós temos que ponderar quais são os nossos objetivos, quais são as nossas pretensões quando nós nos unimos a alguém. e o que nós fazemos pelo bem dessa união. Qual é o melhor de nós que nós estamos empenhando nesse relacionamento? Porque os casamentos, eles serão sempre condenados ao fracasso quando o que estiver por trás dessa união for interesses materiais, interesses sensuais. Um casamento assim não pode dar certo. Ele pode até permanecer por muito tempo, os indivíduos podem até se viuvar, mas não serão felizes nessa união, quando há esses interesses. Vamos analisar a questão dos interesses materiais. Antigamente era muito comum as pessoas se casarem para sair do seu lar paterno, para fugir, às vezes, daquele controle exercido pela família. Porque para a mulher, numa certa época, era inconcebível ela morar fora, ela morar independente dos seus pais. A única via era se casando. Então a pessoa muitas vezes pretendia uma união como forma de fugir daquele meio que ela estava vivendo. Em outro contexto, em outra época, as pessoas buscavam o casamento como forma do quê? De ascensão social. Se melhorava de vida se casando com alguém que tinha posses materiais. Por isso que as famílias, durante muito tempo, pensavam em fazer o quê? Vamos casar a nossa filha com um moço rico. Ou vice-versa, vamos casar o nosso filho com uma família rica. E as pessoas até hoje, de certa forma, pensam muito assim. Quando há um desnível social muito grande entre as pessoas, o poder aquisitivo é muito grande, geralmente você percebe nas famílias certas resistências à união dessas duas pessoas. Porque as pessoas ainda têm uma concepção de que casamento é uma forma de você melhorar de vida financeiramente, economicamente. Mas quando você pensa assim, você já está colocando a situação num estado bem crítico para que esse casamento não dê certo. Porque quando temos objetivos diferentes numa realização, e aquilo não é para aquilo, as coisas nunca se compatibilizam, nunca dão certo, nunca consegue fluir. Então isso é um aspecto importante. Quando nós nos unimos a alguém por interesse, ou mantemos essa união por interesse material, naturalmente vai ser como as sociedades. Sempre vai estar numa situação de equilíbrio. Por que uma sociedade comercial dá certo? Quando os dois estão fazendo a sua parte economicamente, financeiramente, ativamente. Porque os dois estão lucrando materialmente. Mas uma união entre homem e mulher não dá para pensar nesse aspecto. Vou estar com o outro enquanto materialmente eu estiver bem. Porque a hora que as coisas mudam um pouco, como que acontece? Acabam surgindo os atritos. Então quando os indivíduos se unem por interesses materiais, o homem ou a mulher procura um parceiro pensando em melhorar de vida, financeiramente, materialmente, ele já está condenando os resultados daquele casamento. Ele já está colocando a coisa de maneira difícil. Então isso é algo para pensarmos. Não podemos pensar em unir alguém para termos resultados materiais. Embora nós vamos ter até que analisar essa questão depois, que muitas vezes o indivíduo precisa ponderar assim nos bens, nos resultados que ele pode ter da sua vida, né? Você não vai, por exemplo, se casar com alguém que seja extremamente gastão, alguém que venha dilapidar todo o seu salário, ou alguém que você vai ter que estar acordando todo dia fazendo o indivíduo trabalhar. Ou vai ter que estar procurando emprego para ele todo dia, porque todo dia ele perde esse emprego. Isso vai ser um fator comprometedor. Mas até nessa circunstância ainda pode dar certo. Quando tiver o requisito que nós vamos ver, que é essencial para um casamento dar certo. Há outros interesses também, que muitas vezes não é o interesse material financeiro. Há aspectos da união que não são relacionados a coisas materiais, no sentido de posse, de dinheiro, mas é quando o indivíduo ele pensa no casamento como algo que ele vai experimentar, né, apenas a sensualidade. Quem pensa que se casando vai experimentar uma vida só de prazer físico, só de satisfação física, é uma grande ilusão, né? Porque o casamento, embora ele tenha um componente extremamente importante, que é a parte sexual, que é o relacionamento sexual entre o casal, esse não é o objetivo principal do casamento. Esse não é o objetivo primordial de um casamento. Então, quando o indivíduo ele já pensa que o casamento é apenas a forma de ele exercer a sua sexualidade, ele já está condenando o seu casamento. Por quê? Porque há inúmeras dificuldades ao longo da vida que vão mudando, que vão dificultando, que nem sempre favorecem a essa comunhão sexual como os indivíduos às vezes idealizam. Então, embora o sexo faça parte do casamento, seja necessário, seja importante, ele não é o objetivo do casamento. E muitas pessoas pensam, ah, então qual será o objetivo do casamento? É ter filhos? É criar filhos? É muito mais do que você ter apenas descendência biológica. É muito mais do que você ter apenas herdeiros para carregar o seu nome, para receber o seu patrimônio quando você morrer. É muito mais alguém, muito mais do que alguém ter alguém que vai manter as tradições da sua família. O casamento, ele é uma grande oportunidade de evolução espiritual. E aqueles que desejarem realmente conhecer a vida do ponto de vista espiritual e desejam viver a vida de acordo com essa noção de espiritualidade que temos aprendido no Espiritismo, devem conceber que a união entre duas pessoas no casamento, seja aquele casamento formalizado, em cartório, registrado, ou uma união que estabeleçamos contínua, duradoura com alguém, essa união ela tem que ser concebida como uma grande oportunidade de autoconhecimento, de conhecimento do outro e de superação das suas imperfeições. Porque para um casamento dar certo, é necessário uma dosagem de amor, de caridade, de boa vontade, de renúncia, de dedicação muito grande. É necessário que o indivíduo esteja revestido de um espírito de aceitação muito grande. Porque é no dia a dia que nós vamos descobrindo o que as pessoas essencialmente são. Porque quando nós estamos naquela fase inicial da aproximação, aquele encantamento que envolve o namoro, o noivado, né? Nessa fase inicial nós ainda não conhecemos plenamente as pessoas. Nem o futuro esposo vai conhecer sua futura esposa, nem ela vai conhecê-lo completamente. Nós vamos conhecer na medida que vamos convivendo e vivendo. E é aí que entra a necessidade dessa disposição de entender, acolher, respeitar, se doar e, mais ainda, trabalhar pela mudança do outro, conquistando dia a dia. É aí que nós vamos descobrindo as nossas fraquezas, por exemplo. É aí que nós vamos descobrindo as nossas limitações. É aí que vamos descobrindo as limitações do outro também. Por isso que um casamento feliz, idealizado, como as pessoas pensam muitas vezes, ah, se eu escolher a pessoa certa, se eu escolher a pessoa ideal, vai ser tudo feliz na minha vida, aí vem decepção realmente. Porque para começar, não existem pessoas ideais. Nós não somos ideais para as outras pessoas, nem elas são ideais para nós. Nós podemos supor que alguém é ideal, podemos achar alguém muito bacana, muito legal, né? Mas é no dia a dia, é na vivência, é diante das provas ali da vida, é que nós vamos descobrindo o que nós somos realmente. É por isso que o indivíduo, quando pensa em se casar, quando pensa em se unir a alguém afetivamente, ele deve pensar o seguinte: haverá lutas, haverá dificuldades, haverá problemas. Qual é a minha disposição de me doar nessas condições? Qual é a minha vontade de fazer o melhor dia a dia? Qual é a minha vontade de superação nos problemas da vida diária? É isso que o indivíduo deve se conscientizar. Se o parceiro é pobre ou rico, culto ou inculto, aí é um outro problema. Mas, essencialmente, alguém que se dispõe a encontrar alguém para se unir, deve refletir nisso. Qual é a minha disposição em termos de boa vontade? Existem pessoas que são muito caprichosas, que gostam que o mundo gire ao redor dos interesses dela. Essa pessoa, ela só consegue ter um casamento aparentemente tranquilo se ela encontrar alguém muito submisso, alguém muito dependente. Aí esse consegue se manter ali numa união por toda a vida. Mas nunca vai ser aquela união de crescimento para ele. Mesmo que você consiga dominar todos os fatores ao seu redor, sempre impondo a sua vontade, sempre impondo os seus pontos de vista, você não está crescendo ali naquela relação. E muitos casais, né, na história da humanidade, passaram por isso. Muitas mulheres se elevaram porque souberam se anular na humildade, a bem da família, e muitos homens se atrasaram espiritualmente porque se impuseram tanto, aproveitaram-se tanto das circunstâncias culturais que sempre favoreceram o homem e atrasaram-se espiritualmente. Não desenvolveram a capacidade de doação, de renúncia, de afeto. Nunca desenvolveram essa capacidade. É por isso que dizem, né, que de modo geral, isso não é uma regra absoluta, mas de modo geral, o espírito feminino ele é mais evoluído que o masculino. Por quê? A mulher, pelas contingências sociais e culturais que ela enfrentou em tantos séculos da história humana, ela desenvolveu mais virtudes do que o homem. Isso é um pouco relativo, porque hoje, com tanta liberdade, com tanta possibilidade de ação, na verdade muitas se mostraram que o que elas possuíam não eram virtudes, eram apenas o quê? Um estado de coação. Como eram pressionadas pela sociedade, como eram oprimidas, elas tinham que se conter. Mas hoje, com a liberdade, o que muitas acabaram fazendo? Adotando os mesmos comportamentos dos homens. E aí acabam, muitas vezes, se comprometendo. Né? Hoje, essa grande liberdade que nós experimentamos, em algumas sociedades do mundo, a nossa, por exemplo, hoje dá essa liberdade. Hoje não há problema em você se livrar de um marido problema, de uma esposa problema. Facilmente você se desvencilia legalmente. Você consegue até fugir da presença dessa pessoa, se ela é um grande estorvo na sua vida, você consegue reconstruir sua vida. Só que os problemas que foram gerados lá no passado, nessa união tumultuosa, eles são problemas que ficaram. Eles são problemas que vão ficar ali, aguardando no futuro a solução. Por quê? Os conflitos que nós temos, eles nascem sempre de nós mesmos. Eles nascem sempre daquilo que nós trazemos em nós. Os conflitos que nós vamos experimentando ao longo da vida, eles nascem das nossas atitudes. Aí você pode dizer, não, mas a minha parceira ou meu parceiro é que era a pessoa difícil no casamento. Pode ser, mas cabia você conduzir de uma forma a encontrar essa superação. Cabia você uma forma de conduzir e se dedicar. Porque muitas pessoas, quando chegam no momento crítico da união, o que elas fazem? Elas entram naquele jogo da luta, do confronto, da discussão, das acusações. Não é assim briga de casal sempre? É um acusando o outro. Você não vê aquele que tem disposição até de parar e ouvir a primeira acusação, refletir e, até não concordando, para bem daquela estabilidade familiar, dizendo, então tá bom, eu vou repensar o que eu fiz, você está falando errado, eu vou tentar mudar. Você vê, na maioria das vezes as discussões dos casais, é sempre assim, uma acusação recíproca. A outra está toda errada, o outro está todo errado. Você conversa com um, ele vai listar todos os defeitos da esposa. Conversa com ela, ela lista todos os defeitos do marido. E as virtudes, os valores que cada um tem, nunca são trazidos nessa discussão. Há apenas reclamação, há apenas o quê? Acusação. Então veja, ou ninguém tem razão ou todo mundo tem razão. Então é aí que vai, né? De nós desarmarmos o espírito e abandonarmos essa guerra no lar que muitas vezes vai minando o relacionamento ao longo dos anos e às vezes até em pouco tempo faz um casal se separar. Porque quando alguém se une a alguém para formar um casal, uma união entre duas pessoas, eu não posso mais ver o outro como um inimigo, como um rival, com o qual eu vou estar disputando para ver quem tem mais razão, para me sobrepor. Se eu não deveria ser assim no meu convívio com as pessoas de modo geral, por que eu vou conviver com aquele ou aquela que eu escolhi para ser o meu parceiro ou a minha parceira durante a vida? Por que eu vou ter uma atitude sempre de defensiva e de acusação, sempre degladiando-se com ela? Então, nós teremos que mudar a nossa atitude interior. jamais termos essa disposição de guerrear com aquela pessoa que está no nosso lar. Porque toda vez que nós entramos nesse jogo de discussão, de acusação, o que nós fazemos? Nós vamos fragmentando, vamos destruindo aqueles laços afetivos. É aí que as palavras rudes vão sendo ditas. Coisas que muitas vezes nós nem achamos que deve ser aquilo outro, mas nós falamos do outro. Fazemos acusações, coisas que nem no íntimo nós sentimos realmente, mas porque nós queremos ganhar a discussão, nós vamos lá e falamos do outro. E isso vai corroendo o relacionamento, vai minando. Então é por isso que nós precisamos nos desarmar dentro do lar. Não podemos ter um relacionamento em que nós estamos sempre querendo provar ou dar uma lição para o outro. Porque se tivermos essa atitude, se adotarmos essa conduta dentro do lar, daquele local que nós escolhemos como nosso refúgio, o lugar que deve ser o nosso lugar onde nós nos sentimos melhor, se nós tivermos essa atitude, nós já estamos condenando esse lar à dissolução. Talvez nós sejamos já criaturas maduras e consigamos ter a lucidez de perceber que nós estamos sim com a razão e o nosso parceiro, a nossa parceira está errado. Talvez a gente consiga chegar nessa conclusão, mas vai ser com a agressão que nós vamos conseguir conduzi-lo para aquela reflexão, para que ele se conscientize do seu erro? Não será. Vai ser com briga, com agressões que eu vou conseguir convencer o outro que ele precisa mudar de atitude? Certamente não será. Porque quando há discussão, acusação, pergunta se há entendimento. Lembre-se de todas as discussões que vocês já viram na vida. Quando há discussão acalorada, onde só há acusações, alguém chega a algum consenso? É muito difícil acontecer. Por isso que quando nós vamos tentar acertar as arestas de um relacionamento, nunca será com o espírito armado de acusações, mas é sempre o diálogo. Por isso que nós precisamos nos revestir muito de valores espirituais, de virtudes, para quando tivermos que dizer para o outro, olha, isso como você está fazendo não está adequado, isso vai nos ferir mais, vai nos prejudicar, nós precisamos estar revestidos de uma dose de amor muito grande. Uma dose de afeto pelo outro muito grande, para que ele não entenda as nossas palavras como punhais de acusação, mas que entenda as nossas palavras como um bálsamo que envolve, que cura, que restaura, mostrando a nossa disposição de vivermos bem com essa pessoa. Porque tudo está na base do nosso sentimento, tudo está na base dos nossos pensamentos. É como eu penso e como eu sinto que eu vou conseguir convencer o outro das minhas boas intenções. Porque se eu me degladiar com o meu parceiro, a minha parceira, eu não terei equilíbrio para manter essa relação por muito tempo. Então há indícios que nós podemos observar no casamento que vão minando esse relacionamento. Que se observássemos e cuidássemos como nós cuidamos de pequenas feridas, de pequenos sintomas, pequenas dores que vão aparecendo na vida e vamos tratando e vamos prevenindo no futuro as dores piores, assim também no relacionamento, se nós observássemos isso e tomássemos cuidado, nós conseguiríamos ir prevenindo uma série de problemas que com o tempo iriam sendo solucionados e afastaríamos o problema maior, que seria chegarmos a um ponto da nossa vida e chegar à conclusão, eu já não tenho mais nada a ver com essa outra pessoa. Então nós temos algumas dicas, né? Quando um casal está naqueles silêncios permanentes, um não consegue conversar mais com o outro, não tem um assunto com a minha esposa, isso é um sinal grave, gente. Tá? Nós temos que ter diálogo com a pessoa que nós escolhemos para ser o nosso companheiro, a nossa companheira. Só que estabelecer o diálogo envolve muitas vezes saber ouvir o que o outro tem a dizer. Muitos maridos falam que não gostam de conversar com as suas esposas, que não falam dos seus problemas para elas. Por quê? Porque às vezes tem uma reação muito negativa da parte delas. Mas eles também poderiam ser mais cautelosos, às vezes, ao expor seus problemas. Né? Mas de toda forma, um casal precisa conversar. Eu preciso saber o que a minha esposa pensa. Eu preciso respeitar a opinião dela. Porque muitas vezes nós começamos até a ouvir uma pessoa, mas não sabemos terminar essa ação. A pessoa começa a falar e nós já queremos dar ali toda a solução do problema que ela está sentindo, já queremos dizer para ela, não, você está sendo ingênua, você é boba, você não precisa se preocupar com isso. Já damos toda uma desconsideração para aquele problema real que ela está sentindo. Ouvir é muito mais do que a gente já ter uma resposta pronta na ponta da língua para calar a reclamação do outro. Ouvir é entender realmente por que o outro está naquele ponto. Né? Então, quando nós nos dispomos a conversar com alguém, precisamos aprender a ouvir, aprender a fazer as intervenções, nunca querendo impor o modo como nós vemos o problema. Né? Nunca querendo impor a nossa forma de solucionar aquele problema, mas compartilhar. E temos que falar também de amenidades, temos que falar de coisas bonitas. Agora pense, um casal imerso na rotina. Ela só trabalha dentro do lar e muitas vezes trabalha fora e dentro do lar. O homem trabalha longe e chega muito tarde. Chega o final de semana, só tem compromisso familiar para estar resolvendo. E nunca há aquele diálogo, aquela aproximação, aquele momento dos dois. Fica difícil você criar essa empatia, essa facilidade de conversa, se você não tiver momentos de qualidade para estar conversando com a sua esposa ou com o seu marido. Às vezes o marido chega em casa com fome, nervoso, porque o homem fica assim, quando está com fome fica nervoso, não é assim? E aí a mulher já começa a relatar todos os problemas, todas as dificuldades. Realmente é um lar difícil de chegar quando é assim. Né? Ou, às vezes é o contrário, porque a sociedade mudou muito. É a esposa que chega cansada, que chega com uma série de problemas. Às vezes o marido nem se dá conta de que ela está lá no período menstrual, que cria uma série de alterações hormonais, que mexe com a parte emotiva, afetiva, o equilíbrio emocional da mulher. Ele nem acompanha isso, nem leva em consideração isso. Não é? Porque nós, como espíritos imperfeitos ainda, nós estamos muito sujeitos à matéria. As nossas disposições orgânicas interferem no nosso estado emocional. Então nós precisamos aprender a conhecer essas limitações, né, para respeitarmos as pessoas quando elas estão nessas limitações também. Então, aprendermos a desenvolver esse diálogo, né, evitando o isolamento, o afastamento. Se vivemos com alguém, não podemos viver isolados dessa pessoa. E se nos identificarmos nessa situação, vamos pedir a Deus na nossa prece que Ele nos ajude a encontrar uma forma de aproximarmos do outro, a encontrarmos essa outra pessoa e reconquistá-la para a nossa vida. Porque no fundo nós sabemos o que agrada as outras pessoas. É que muitas vezes nós não temos boa vontade de fazer isso. Agora, uma excelente maneira de estabelecer isso é procurando agradar o outro realmente, procurando atender esse nosso parceiro, essa nossa parceira. Uma coisa importante para a gente identificar é quando a gente sente o tédio no lar, aquele sentimento de vazio, de achar que ali não tem mais nada para nós. Nós temos que combater isso. Temos que resgatar todas aquelas coisas boas que nós já tivemos no convívio com essa pessoa. Temos que buscar isso para a nossa vida. Outra coisa importante também, né, é a gente ter essa irritabilidade com as pessoas do lar. Muitas vezes a gente traz a irritação é de fora. É do problema no trânsito, é do problema no trabalho, são as dificuldades financeiras. E nós descontamos na família. Não podemos ser assim. Não podemos achar que o problema é o nosso filho, a nossa esposa ou o nosso marido. Nós temos que afastar essa irritação que às vezes permeia a nossa alma e pensar, essas pessoas aqui, elas me querem bem, eu não posso levar o pior de mim para essas pessoas do lar. Isso é uma forma de nos defendermos, de nos preservarmos de uma deterioração no casamento, fazendo com que ele se estrague. Essa irritação contínua vai desgastando o outro. Então nós temos que nos poupar. Né? Algo que também nós precisamos é aprender a identificar como um problema no relacionamento é o desinteresse que nós vamos tendo pelo outro. Começar a achar, ah, ela é simplória, ela só vive com essas questões do lar. Talvez o homem seja o responsável por isso. Ele se casou com alguém que ele amava, mas ele tornou essa pessoa que ele amava a empregada dele, a babá dos filhos dele. Esqueceu que essa mulher, ela merecia muito mais do que apenas essa visão, como a empregada da casa. E aí ela se torna, ao longo dos anos, desinteressante. Por quê? Porque ela não teve outra perspectiva. E muitas vezes o homem também é assim. A mulher passa a achar que o seu marido não é mais aquela pessoa interessante. Por quê? Ele trabalha 15 horas por dia, chega o final de semana, ele só dorme, ele está cansado. E realmente, a vida nossa, nos nossos dias, ela tornou tudo muito mais difícil. Antigamente as pessoas não passavam tantas horas fora de casa, porque o trajeto da sua casa para o trabalho era mais curto, não tinha tanto trânsito. Hoje tem muito isso. Tem pais que vão chegar muito tarde na sua família, na sua casa. E realmente, as pessoas vão se tornando desinteressantes, por quê? Nós vamos nos brutalizando na rotina. Uma pessoa que só vive para o trabalho, ela se brutaliza. Uma pessoa que só vive para o lar, se brutaliza. Por isso que o casal precisa dialogar. Ela, quando reclamar que ele está dormindo, tem que falar que, na verdade, ela quer a companhia dele. Não simplesmente implicar e brigar, por dar uma bronca. Mas dizer porque quer aquela pessoa, quer aquele ser junto dela para conversar, para entender. E o homem precisa ter essa disposição. Entender que coisas que a mulher fala e que, pelo preconceito, muitas vezes o homem acaba pensando, ah, isso é bobagem do mundo feminino, coisa de mulher. Não é. Para ela tem um significado, tem uma profundidade. Então, nós precisamos, para dar êxito às nossas uniões, aprender a respeitar o outro. Temos que aprender a entender, aceitar, acatar, acolher, aproximar. Temos que aprender a desenvolver afeto, ternura. Precisamos demonstrar que o outro é importante para nós, que isso são formas de fortalecer. E alguém poderia pensar assim, mas eu fiz tudo isso a minha vida inteira e não deu nada certo. Deu sim. E talvez falte ainda mais um pouco para chegar e completar. Né? Por isso que ninguém se sinta desanimado, porque ainda não colheu esse resultado. Porque muitas uniões, elas vão requerer realmente um esforço ainda maior. Mas aquilo que nós desenvolvemos em termos de autoeducação, de equilíbrio, de desenvolvimento espiritual, na busca de melhorar cada vez mais o nosso relacionamento, essa conquista, ela ficou gravada no nosso espírito. Ela passou a fazer parte de nós. Então, a mulher que foi dedicada, leal, sincera ao lar, o homem que foi aplicado, sincero, dedicado ao seu lar, nada do seu esforço ficou perdido. Porque isso passa a fazer parte de conquistas suas, que estarão com você por toda a eternidade. Então, as virtudes que nós conquistamos nos dedicando e fazer o bem para alguém, mesmo que recebamos como ingratidão, isso passa a ser patrimônio nosso. E essa pessoa, se não for com ela que nós vamos nos realizar afetivamente, certamente será com alguém no futuro. Porque nós já estamos prontos para uma boa relação. Já estamos harmoniosos com eles. Já estamos em paz com nós mesmos. E nós vamos conseguir ter um bom relacionamento tranquilamente. E o que, que poderíamos elencar como fatores que garantem a felicidade na união entre duas pessoas? Aquilo que vai fortalecer essa união, né? Primeiramente, conceber que o casamento não é um mar de rosas, não é um campo para ilusões, achando que a nossa vida vai ser 100% melhor depois dele. A nossa vida será se nós fizermos o melhor para que esse casamento dê certo, né? Outra coisa também, o nosso lar, ele tem que estar aberto, de portas abertas para Jesus. Nós temos que vivenciar os princípios do Evangelho dentro do lar. Amor, perdão, cooperação, compreensão, aceitação. Nós temos que vivenciar esses princípios no lar. O lar é um dos lugares mais sagrados que existem. Um templo não é tão sagrado quanto um lar. Porque é no lar que nós temos a oportunidade de edificar esses valores, essas virtudes que são ensinadas pelo Evangelho de Jesus e que nos faz evoluir. O lar é o lugar onde nós construímos as nossas virtudes, principalmente. Mesmo que nós estejamos muitas horas afastados durante o dia dele, mas nós estamos afastados em função dele. Então o lar é esse local onde que nós temos que ter um momento para meditar, refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Né? Nós temos que ter no lar a aplicação do princípio do que Jesus ensinou. Amar ao próximo como a nós mesmos. Fazer pelo próximo aquilo que nós queremos que seja feito por nós. Quando você vê sua esposa irritada com uma série de problemas, pense, como você gostaria que ela fosse com você quando você estivesse naquele estado? Você quer que ela te dê um pé no traseiro e te mande embora quando você estiver irritado? Ou você quer que ela te compreenda e te acolha? Então aqui nós vamos aplicar essa máxima de Jesus. Amar o nosso próximo, a esposa ou esposo, como nós queremos ser amados. Fazer por eles aquilo que nós queremos por nós. Né? E pensar que cada pessoa tem necessidades próprias. Por mais que nós tenhamos afinidade com alguém, nunca esse alguém será o que nós somos. Vai estar só contente com o que nós estamos contentes. Nós temos que respeitar as pessoas como elas são, as limitações que elas trazem, ou naquilo que elas já têm de grande. E temos que também pensar aquilo, né? De que ninguém pode ser na vida, né, na vida prática, aquilo que não é na sua essência. Então nós temos que procurar ser autênticos, sinceros, nos melhorar, mas nunca esperar que o outro seja o máximo, que o outro revele qualidades muito superiores. É por isso que nós não podemos, por exemplo, errar constantemente e só esperar perdão todos os dias, porque chega uma hora que você vai esgotar a capacidade do outro de te aceitar, porque o outro pode ter boa vontade, mas talvez ele ainda não sublimou essa qualidade. Ele ainda não elevou o seu estado a ponto de ter essa boa vontade sempre, de sempre perdoar. Então não podemos exigir demais do nosso parceiro nem da nossa parceira. Nós temos que exigir muito de nós, em termos de doação, de compreensão. Mas nunca esperar que as pessoas nos tolerem indefinidamente. Porque um dia essa pessoa pode, pela sua consciência, descobrir que ela já fez o melhor por aquele relacionamento. Que ela passa a estar livre daqueles compromissos e pode passar a escolher um novo caminho. Então, temos que ter essas preocupações, esses cuidados. Que todos procurem, se desejar desenvolver mais essa reflexão sobre esse tema, ler o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nós vamos encontrar muitas referências para reflexão. Muito obrigado a todos e que Jesus nos ajude a nos conscientizarmos da importância do lar e do compromisso que nós temos com ele. Obrigado.